Tradição com nutrição, cá estamos novamente, como é hábito, com a nutricionista Rita Moraes, que nos ajuda a compreender, ou pelo menos, como é que devemos fazer na alimentação. E agora que vem aí o tempo mais quente, estamos em pleno verão, naturalmente que nestas alturas há alguns cuidados acrescidos a ter. O inverno obriga-nos a uma alimentação própria e adequada, de verão também, até porque o calor obriga-nos a ingerir mais água e não só mais líquidos, mas hoje até vamos falar de uma coisa que todos nós gostamos, gelados, quer sejam em cone, quer sejam em copo, às vezes muito, outras vezes menos doce, mas geralmente é aquilo que nós quase sempre pecamos nesta altura de verão. Rita, obrigado mais uma vez por aqui estar. Olá, como está? E, pois, são raras as pessoas que não gostam de um gelado quando o calor aperta e daí esta rúbrica também mais refrescante, digamos assim. E existem vários, desde os gelados conhecidos, os sorvetes, os picolés de fruta, mais para os lados do Brasil, e os semifrios, que muitas senhoras também fazem como sobremesa. Um gelado pode ser produzido com produtos diversos, como leite, as natas, ovos, o açúcar, a fruta fresca, de preferência, e poderão ser adquiridos em qualquer momento. No entanto, um gelado com chocolate, com natas, com caramelo, com leite condensado, de corne, torna-se mais calórico, pelo seu teor elevado de açúcar, gorduras, contribuindo assim para o aumento de peso que não é desejado. As sugestões que deixo passam por exemplo, os gelados de fruta, feitos sem natas ou gorduras, podem ser uma boa solução. Fazer os gelados em casa ou comprar gelados com pouca gordura, que sejam de fruta ou leite. E daí também ser importante ler sempre a lista de ingredientes de todas as embalagens. Por que não congelar um iogurte sólido? Põe-se uma colher no congelador, é uma maneira diferente de refrescar, sem recorrer a um gelado mais calórico. Por que não usar para fazer um gelado o chocolate negro ou o cacau, lacticínios magros, frutas da época que têm um sabor mais intenso, têm mais nutrientes? Eu deixo alguns exemplos: a manga, as ameixas, figos, o limão, que tem, nem todos paladar. Apreciam, mas sim, tem um paladar, muito fresco. É verdade. E comer um gelado depois de um almoço ou ao lanche, mas fazer um passeio depois. Porque não? E acho que é uma excelente alternativa para usufruir de uma sobremesa, de um lanche, sem que isso pese no final ou durante o verão, nomeadamente na balança, na roupa e por aí. E encontrei uma receita muito interessante, não vou ler a receita, mas vou deixar alguns ingredientes, exatamente. E então é um gelado de chá verde, e tanto se fala do chá verde que ajuda à perda de peso, e eu encontrei esta receita que achei muito interessante. Por exemplo, leva bebida de arroz, e pode ser de arroz, como soja ou aveia, em vez das natas, por exemplo. 3 colheres de sopa do chá verde. Gemas de ovo, portanto o ovo, como já falámos, também é um alimento saudável e incluído numa alimentação variada, completa e equilibrada, pode ser incluído e deve ser incluído. Aqui fala do açúcar de cana integral, em vez do açúcar refinado, daquele tradicional, não é? Exatamente. E creme de soja. Pronto, e depois segue-se a receita direitinho. Eu tirei a receita de um livro de sobremesas saudáveis, está realmente interessante e seria uma forma de ter um gelado em casa mais saudável. Agora, claro, se uma pessoa tem até uma máquina de fazer gelados, não é que eu também encontrei um livro de receitas interessante, mas se põe a fazer gelados todos os dias porque come gelados todos os dias, isso não, não é saudável. Não respeitam aquelas regras essenciais. Exatamente. Então estamos a pecar duas vezes. Exatamente, ou seja, até podemos estar a fazer as coisas bem, mas depois vamos perdermos-nos e então aí prejudicamos a nossa saúde, correto? Então tudo apela ao bom senso. Fazer gelado em casa pode ser bom, por exemplo, num almoço de família, numa festa, não é? E até utilizar ingredientes mais saudáveis, da época, refrescante, e é uma sobremesa diferente. Nesta altura utiliza-se muito nos gelados os sabores, as frutas. As frutas são o melhor sabor que se pode dar a um gelado. Evitar os corantes e aquelas coisas. Exatamente. Eu estou a saber já muito disto. É, aqueles gelados. E precisamente, e pode-se perfeitamente usar, como eu falei, a manga, que é tão, tem aquele sabor tão intenso, ou o limão, não é? E por vezes está muito disponível, e nada como tirar um tempinho em casa, fazer um gelado, e temos uma sobremesa diferente. Estou a perceber um bocadinho disto. Qualquer dia estou virado para arranjar um género de gelataria. Eu estou a ver que sim, estou a ver que já sim. Estou a perceber algumas coisas, e então algumas ideias. Quem sabe um dia não aparece aí uma gelataria com coisas saudáveis. Com coisas saudáveis, exatamente. Não, mas é, nós geralmente no verão olhamos um bocadinho para o espelho e lamentamos o inverno. O inverno. Não é? Porque há sempre, nós somos mais, estamos mais parados, mais sedentários, e portanto reflete-se logo no início do verão. E no verão, depois se vamos entrar por este caminho de gelados, tudo que nos estava bem comer, mesmo. E podendo ter uma alimentação cuidada. Mas não são só os gelados, nós vamos ter a oportunidade de falar noutros programas, Rita, sobre uma alimentação para o verão, porque não é só o gelado que sabe bem, ser gelado, mas há muito cuidado que tem que se ter por o calor, por enfim, pelas idades, pelas férias e tudo isso. É isso mesmo. São dicas que depois nós vamos deixar noutros programas. Vamos deixar a todos os ouvintes algumas dicas associadas agora a esta época de pleno calor e que vão dar jeito, com certeza. Para nós ficarmos em linha e para ter uma alimentação saudável. Tradição com Nutrição, nutricionista Rita Moraes, ela é a responsável por esta rúbrica, habitualmente e com horário certo aos sábados, depois do meio-dia, naturalmente durante a semana também a poderá ouvir, mas olha aqui as melhores maneiras para nós comermos ou termos uma alimentação saudável, quer nas diversas fases de vida, quer nas diversas fases do ano, porque também tem a sua adaptação. Alguma dúvida e alguma sugestão também poderá fazer através por mail ou por carta para a Rádio Boa Nova, programa Tradição com Nutrição, e certamente aqui daremos algumas dicas, ou melhor, a nutricionista Rita Moraes dará algumas dicas sobre esses assuntos. Para os próximos programas, fique atento, frutinhas frescas, cuidados com o calor, os líquidos, tudo isso para nós falarmos. Vamos voltar então um dia destes. Até à próxima. Até à próxima. Obrigado. Tradição com Nutrição. A nutricionista Rita Moraes dá-lhe alguns conselhos e sugestões para uma alimentação saudável. Tradição com Nutrição. Semanalmente na Boa Nova.